Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar um jardim, um coreto à música e à saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você passa a ouvir agora um jardim, um coreto, a música e a saudade. E na abertura, nesta manhã de domingo, nós vamos atender a cartinha que vem do bairro Barra Funda de São Paulo. Quem nos escreve é a nossa gentil ouvinte em nossa sintonia pela Rádio USP de São Paulo, Dona Denise Sampaio. E ela gostaria imensamente de ouvir, em arranjo do maestro Zacarias, saudoso Nelson Gonçalves cantando, do não menos saudoso português Adelino Moreira, Cabrocha Maria. Dona Zica Bergami, compositora e poetisa. Dona Zica Bergami também conosco para defender o seu grande sucesso, a sua grande composição, ao lado das Zezé Freitas, Lampião de Gás. Tudo isto para Dona Denise Sampaio, do bairro Barra Funda, em São Paulo. Ainda para ela, Osni Silva, excelente cantor que deixou muita saudade e um grande legado em seu repertório para os nossos ouvintes. Osni Silva, em arranjo do maestro Borba, canta do Cid dos Anjos, O Tindolalá. A dizer que a gente do morro era mais feliz que nós aqui da cidade. E um dia, suando um pedaço, parti para o morro, paletó no braço, para saber a verdade. Quando vi a madrugada chegando, o morro inteiro sambando, e lá embaixo a cidade deserta, quase morta, compreendi que afinal essa gente é pobre, porém é contente, tem o céu bem pertinho da porta. Compreendi quando a lua bonita surgiu tão catita, clareando o chão. Quando vi que as estrelas no alto estavam longe do asfalto, mas quase na minha mão. Compreendi quando vi a cabrocha gingando faceira e de pé no chão. Mas sofri quando ouvi dos seus lábios aquela frase ironia: eu sou a Cabrocha Maria, não pense que sou Conceição. Lampião de gás, lampião de gás, quantas saudades você me traz. Lampião de gás, lampião de gás, quantas saudades você me traz. Doa sua luzinha verde azulada que iluminava minha janela, doa almofadinha lá na calçada

Há 12 anos consecutivamente no ar com a sua participação e a sua audiência, um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você, gente ouvinte, solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, ele que é uma pessoa muito bem relacionada em nossos meios, e nosso gentil ouvinte, senhor Benedito Edson Rodrigues. O Didi! Como vai, amigo Didi? E para ele, Odete Amaral cantando, do Gastão Vieira, em arranjo Guilde Moraes, Mais Devagar Coração. Para o Benedito Edson Rodrigues, o popular Didi, nosso gentil ouvinte, a saudosa cantora paulistana Isaurinha Garcia, em arranjo do organista Walter Vanderlei, do Billy Branco, que é engenheiro, Piston de Gafieira. Relógio em permanente sucessão. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, bate no peito, no xixi o coração. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, sei que o relógio tem conserto se parar. Mas quando o tempo faz parar, o coração não adianta consertar. Coração, por que é que tu corres assim quando sentes o amor procurando por mim? Coração, se não queres penar, se morrer de paixão, bate mais devagar, bate mais devagar, bate mais devagar. Ah, tic-tac, tic-tac, tic-tac, diz o relógio em permanente sucessão. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, bate no peito, noite e dia o coração. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, sei que o relógio tem conserto de parar. Mas quando o tempo faz parar, o coração não adianta consertar. Ah, felicidade morava contigo, mas pois que egoísta e tiveste o castigo. Meu triste relógio, perdeste o vigor, marcando o compasso das horas de dor de um sonho de amor. Ah, felicidade morava contigo, mas foi egoísta e te deste um castigo. Meu triste relógio, perdeste o vigor, marcando o compasso das horas de dor de um sonho de amor. Morava contigo, mas foste egoísta e tiveste um castigo. Meu triste relógio, perdeste o vigor, marcando o compasso das horas de dor de um sonho de amor. Ah, felicidade morava contigo, mas foste egoísta e tiveste um castigo. Meu triste relógio, perdeste o vigor, marcando o compasso das horas de dor de um sonho de amor. Thank you. Diz o relógio impermanente que fez então. Sabe, bate no peito, noite e dia, o coração. Sabe, e que o relógio sem conserto se para. Mas quando o tempo faz parar, o coração não adianta, não adianta consertar. Na gafieira segue o baile calmamente, com muita gente dando volta no salão. Tudo vai bem, mas esporei que de repente um pé subiu e alguém de cara foi ao chão. Não é que o toca um crioulo comportado ficou tarado quando viu a Dagmar toda soltinha dentro de um vestido saco, tendo ao lado um cara fraco e foi tirá-la pra dançar. O moço era faixa preta simplesmente e fez o toca rebolar sem bambolê. A porta fecha enquanto duro vai, não vai. Quem está fora não entra e quem está dentro não sai. Mas a orquestra sempre toma providência, tocando alto pra polícia não manjar. E nesta altura, como parte da rotina, o pistão tira a sutina e põe as coisas no lugar. Na gafieira segue o baile calmamente, com muita gente dando volta no salão. Tudo vai bem, mas esporei que de repente um pé subiu e alguém de cara foi ao chão. Não é que o toca um crioulo comportado ficou tarado quando viu a Dagmar toda soltinha dentro de um vestido saco, tendo ao lado um cara fraco e foi tirá-la pra dançar. O moço era faixa preta simplesmente e fez o toca rebolar sem bambolê. A porta fecha enquanto duro vai, não vai. Quem está fora não entra e quem está dentro não sai. Mas a orquestra sempre toma providência, tocando alto pra polícia não manjar. E nesta altura, como parte da rotina, o pistão tira a sutina e põe as coisas no lugar. Que bom, mas que bom mesmo, gente ouvinte, que você está conosco ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. O site da Rede USP, para que você sintonize esta pedida por este mundão afora, é este, www.usp.br/radiousp. Julinho, agora o nosso intervalo e na volta, estará em nossa passarela imaginária, Silvio Caldas, Leonel e os Boêmios de Sempre.